Conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, e para todo mundo através do site www.radio.fiscar.br. Começa agora a incrível edição de número 154 aqui do programa Independência ou Marte, este braço radiofônico, né, do ponto de cultura, ponto de mídia livre, Independência ou Marte, Conexões Solidárias, novamente invadindo aí seus aparelhos auditivos com o melhor da cultura musical independente brasileira. Então, aí pelas próximas duas horas, hoje eu, o Jovem Palerose, e meu irmãozinho aqui, Felipe Silva, vamos aí viajar com a nave marciana por toda, sei lá, por várias músicas, gêneros, estilos e iniciativas, né, que ajudam a fomentar, a crescer mesmo a cena alternativa brasileira. Bom, então esse projeto de ponto de cultura, ponto de mídia livre, programa de rádio, também possui aí diversos espaços de comunicação na internet. Como já dissemos, estamos ao vivo também no site da Rádio Fiscar, mas você pode sempre, né, escutar a reprise do programa aqui na rádio mesmo às 3 horas da tarde. No sábado, mas é claro, conferir também as versões que ficam disponibilizadas para podcast, sempre acompanhadas de um carinhoso relato de cada programa, que semanalmente são postadas no nosso site, o foradoeixo.org.br/independenciaomarte. É, dá seu recado lá, procure os links, tudo mais, lá dá para baixar o programa também, né, na íntegra toda semana. Bom, quem quiser saber mais sobre o projeto, dá para mandar dar uma passada lá no myspace.com/indiormars, que tem aí um pouco mais da discotecagem radiofônica, mixtape, datas da discotecagem. E seguir, né, o In Your Mars também, essa abreviação aí, nome em inglês, que a gente coloca também. Tem outros espaços, como o canal no YouTube e o Twitter, né, que a gente atualiza bastante. E aliás, a gente tá ao vivo aqui na Twitch Câmera também, né. Quem quiser dar uma acessada, procura lá In Your Mars ou 1C5SY na Twitch Cam, que você encontra nós aqui ao vivo nessa segunda-feira à noite. Muito bom, muito, muito bom. Então também, quem se empolgar com tudo isso e quiser fazer contatos imediatos de primeiro grau, ou liga aqui para a Rádio Fiscar no 33518099, ou acesse o MSN da Rádio Fiscar, radiofiscar@hotmail.com, ou ainda manda e-mail pra gente no independenciaomarte@gmail.com. Bom, é sempre legal dar aquele salve ali para as rádios parceiras e onde a gente é retransmitido. É, primeiro na Rádio Fora do Eixo, né? foradoeixo.org.br/rádio. Também na Rádio EBTK, a Rádio Software Livre e a Rádio do Rasgada Coletivo. Salve, salve aí todos e todos os ouvintes do podcast também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, hoje o programa, para variar, tá especial aí, né? Contemplando pesquisas e linkando, né, com diversas iniciativas aí. Hoje um pouco mais focado aqui no estado de São Paulo, né, nas participações especiais. Então a gente tem um brado retumbante com o Zine Canibal Vegetariano. É uma iniciativa que não é só um zine físico, mas virtual. Tem podcast, tem transmissão, tem programa de rádio e tal. A gente vai conversar com o Ivan Canibal, então, uma entrevista que a gente fez gravada, porque, aliás, o programa dele rola no mesmo horário que o Independência ou Marte, mas é bem legal a troca de ideia com ele. E hoje a gente também tem um povo heróico ali, voltando a falar com o pessoal do SICAS, né, o Centro Independente de Cultura Alternativa e Social lá de São Paulo, né, mais especificamente do Jardim Julieta, lá na Zona Norte de São Paulo. E a gente vai falar com o Juninho ao vivo aqui, pra, assim, não sei se quem lembra, a gente conversou ano passado já sobre os SICAS, mas eles estão passando por um momento de embate político bem forte com a Secretaria de... não só com a Secretaria de Cultura, mas com a Secretaria, de, sei lá, Planejamento Urbano, sei lá o que mais, que queriam tirar o espaço dos SICAS de lá, e a galera tá conseguindo dar a volta por cima. Então a gente entra para comentar sobre isso e para mostrar nosso apoio ao Centro Independente de Cultura Alternativa e Social. É isso aí, além dessas duas atrações, muita pesquisa musical separada em blocos temáticos, começando sempre com o tradicional anúncio, né, do nosso fundinho musical, o BG. Então, aumenta lá. Então, isso é quem tá escutando, Paris Tetris, banda polonesa, né? A gente costuma ter músicas brasileiras aqui, o programa é focado na cultura musical brasileira, mas sempre estamos abertos, fazendo conexões com todos os lugares possíveis do mundo. E essa banda Paris Tetris esteve aqui no começo do ano. Para quem quiser procurar nossos arquivos aí, dá para inclusive escutar a belíssima tradução que a gente fez simultânea aí, do pessoal falando em inglês e a gente traduzindo aqui. As músicas que eles gravaram, né? Desse disco aqui que a gente tá na mão, um exemplar físico que eles deixaram aqui, Paris Tetris, bonitinho, sonzeiro, experimentações sonoras, dissonâncias, muito, muito legais. Mostra lá na câmera, é isso aí, tradição da Twitch Cam, BGzinho ao vivo também. Legal. Muito bom, primeiro bloco, né? Bom, primeiro bloco então, na verdade era um clima meio diferente desse que a gente tá ouvindo no BG aqui, deu pra recarregar um pouco a energia, mas a gente começa com um bloco mais MPB, um pouco mais tranquilinho, começando... MPB XX. É, XX, porque eu fiquei meio em dúvida se dava um outro nome engraçado e... Não surgiu. Não surgiu, cara. Mas vamos começar esse bloco aqui com um projeto chamado Quatro Cabeça. É isso mesmo, sem S. Quatro Cabeça, que são... As cabeças, na verdade, são Maurício Bala, Gabriel Moura, Luiz Carlinhos e o Roger. Quatro compositores cariocas que decidiram se unir, assim. E eu acho que é interessante mesmo o formato voz e violão que eles têm. Mas na busca por, sei lá, tanto em algumas releituras que eles fazem, mas especificamente, mais interessante mesmo, o trabalho próprio aí dessa junção de... Eles já eram parceiros, colaboradores musicais, decidiram formar esse projeto aí pra se apresentar com seu material autoral, né? Bacana, na sequência, revirando aí, né, remexendo os confins da nova MPB, a gente vai pra Campina Grande, na Paraíba, rolar um som do Toninho Borba. Borbo. É, eu escrevi errado. Opa! Aí ele fica parecendo que eu não sabia quem era que eu tava lendo, velho. Não, anuncia aí agora. Pegadinha. Procura que tem mais pegadinhas nesse roteiro aqui, hein? Fique esperto. Não, Toninho, músico lá do interior da Paraíba. Um cara que já passou por algumas bandas do cenário autoral de lá, mas vem divulgando aí o seu trabalho solo, particularmente o álbum Parafins de Mercado, rodando bastante pelo interior do seu estado e outros shows no Nordeste. A gente vai conferir aqui a faixa título desse trabalho dele, balançando, né, este bloquinho... De começo de programa sempre dançante. Doideira. Bom, a gente depois tem um outro clima mais tranquilinho também, né? Não tão dançante, mas bonitinho, assim, suave. É, joguinhos vocais, percussões bem pontuais, assim. Da No Estopa, que aí que lança seu primeiro disco, no seu novo disco chamado Novo Prático Coração. Ela que tinha lançado um disco antes que tinha achei da hora o nome, Camomila e Distorção. E agora nessa música que a gente vai escutar... Eu até lembro um pouquinho esse som que a gente tá escutando no fundo, assim, esse clima. É bem camomila e distorção, né? Bem assim, sutil, brincadeirinha e tal. A música chama Caramujo, tem um jogo vocal bem legal. Quem quiser saber mais vai atrás do trabalho dela, que também tem aí um trampo com teatro, com, sei lá, coisas infantis ligadas à música e apresentações cênicas e tudo mais. Legal. E a gente fecha esse bloco aí de MPB XX com a Raquel Coutinho, né, conferindo a faixa Um Tanto, trabalho de estreia, né, dessa mineira de Belo Horizonte também. É uma linha de som que a gente gosta e pesquisa aqui, tá sempre veiculando quando a gente encontra material desse tipo que mistura, né, influências das sonoridades regionais, né, tambores e linguagens sonoras de matriz africana com coisas modernas, novas... Barulhinhos sintéticos, né? Legal. O disco já tem uns 2 anos, eu acho, ou mais que foi lançado, mas nunca tinha rolado por aqui. Achei bem da hora o som, então vale a pena a gente explorar esse universo dela, que como o release cita, o CD todo foi gravado numa fazenda em São José do Almeida, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. E eles armaram um estúdio dentro de uma casa de madeira com acusticamente tratado com colchão, tapete, macarrão de piscina, grilos, sapos, besouros e bons ouvidos, segundo eles. E o resultado é bem interessante mesmo. A gente vai escutar, como o Fih já disse, a faixa chamada Um Tanto. Um Tanto. Então bora de Um Tanto de música, Quatro Cabeça com Quatro Cabeça, começando esse bloco de MPB, programa Independência ou Marte. Diferente. Armados estão jurados, intencionados, estão fazendo sinais de fumaça para anunciar que eles estão chegando. Seus puros sangue lado a lado vem galopando, levantando poeira, vociferando, quebrando o silêncio. Eles vêm fazendo nome, eles vêm de boca em boca, colocando palavras na língua do povo. São quatro caboclos em volta da mesa, são quatro presas versando em prosa, gravando trovas, lembrando lendas, alucinados. Paladinos do apocalipse, quatro vértices, quatro histórias, são procurados e perigosos, tome cuidado. Estão a prêmio, estão apenas por uma jogada, por uma tacada, por uma sacada de gênio. Eles estão armados, estão jurados, intencionados, estão fazendo sinais de fumaça para anunciar que eles estão chegando. Seus puros sangue lado a lado vem galopando, levantando poeira, vociferando, quebrando o silêncio. Eles vêm fazendo nome, eles vêm de boca em boca, colocando palavras na língua do povo. São quatro caboclos em volta da mesa, são quatro presas versando em prosa, gravando trovas, lembrando lendas, alucinados. Paladinos do apocalipse, quatro vértices, quatro histórias, são procurados e perigosos, tome cuidado. São procurados e perigosos, tome cuidado. São procurados e perigosos, tome cuidado. Mas minhas mãos. Atravessei o jardim. Agora ficou claro que antes era escuro. Agora que nem precisava jurar, eu juro. MPB XX. Isso aí, Independência Mar de volta aqui. Esse bloco mais tranquilinho, um pouco mais pra começar. Esse final que a gente escutou foi a incrível Raquel Coutinho com Um Tanto. Antes a gente escutou a No Estopa, né? Outra voz feminina com Caramujo. E no início do bloco tivemos dois projetos aí. Primeiro o Toninho Borbo né, que é músico solista, e o Quatro Cabeça, né, reunião de quatro artistas cariocas aí, o Maurício Baia. Maurício Baia, Gabriel Moura, Luiz Carlinhos e o Roger. Grande Roger. É isso aí. Cadê Roger? MPB começando o programa Independência ou Marte de hoje. E agora dando sequência aí na nossa narrativa musical, a gente recomenda afastar o móvelzinho da sala, né? Trocar de roupa, colocar uma roupa mais leve. Mais leve e se preparar balançar a música pra bombar a pista. É, começa, a gente começa o bloco animando um pouquinho, termina quebrando tudo, né? Aquela mudança de ritmos mesmo, um pouquinho mais brusca. Esse bloco é um pouco mais rock, começando até com uma banda que tem rock no nome. Uma coisa que a gente de vez em quando reflete, né? Do o porquê ter rock no nome, mas essa banda chama Rock Z, banda carioca que finalmente, né? Como eles mesmos colocam aí no próprio release, finalmente lançaram seu primeiro disco oficial, chamado A Tão Sonhada Bicicleta. E é curioso que o disco saiu num momento bem... Depois de um momento bem específico, particular da banda, quando o vocalista sai prestes a lançar o disco. Então eles refizeram algumas músicas com o guitarrista cantando, compuseram outras novas músicas nessa vibe e tal. Acho que é legal... A produção do Pedro Garcia, né? Baterista e produtor do disco, nosso ilustre Benegão, todas as vezes que teve oportunidade de passar aqui na Rádio Fiscar, faz questão de falar que Pedrinho aí é um dos maiores tiradores de som do Brasil, né? E aí o reflexo tá aí no peso da faixa. E aí, valeu aguardar o disco, né? Dizem os fãs. Uhum. Acho que é legal também que você citou, né? O Benegão, o outro cara que trampa com ele é o Gabriel Muzak, né? Que foi guitarrista do Funk Funkers. Manda aí o original dos anos 90 carioca. Então a galera se reuniu ali, é um projeto meio que de remanescentes aí do cenário underground carioca, das antigas já e tal, um formato mais, acho que até como o nome da música diz, divertido e veloz, acho que tem bastante a ver com o espírito aí, mais dançante, rock animadinho e tudo mais. Quem curtir, só googlar aí o clipe que tá rolando na internet também. Perfeito. Seguindo. Bom, na sequência a gente... aí fazer uma conexão com uma banda aqui do interior paulista que eu acho que tem bastante coisa pra falar, é a Venus Volts. Acho que pra começar a falar, a gente fala pelo fim, na verdade, né? Que a banda acabou de encerrar suas atividades faz 2 dias. Eles fizeram no último final de semana, dia 24 de julho, o último show da banda, lançando o disco Venus Volts Is Dead. Né? Acho que é uma própria brincadeira, ironia que eles fizeram. Depois de, sei lá, da banda ter uma grande circulação, de ter várias coisas super interessantes. Eles falam aqui no release, né? Tocaram desde pra 10 pessoas até mais de 10 mil pessoas em shows grandes, rodaram vários festivais, clipes e tudo mais e tal. Mas, infelizmente, eles precisaram finalizar a banda e finalizaram em grande estilo, lançando um disco bem interessante, bem produzido e, sei lá, né? Aí. Acho que é em tom de homenagem, certa tristeza aí que rola e, né, as notícias que tem é de um encerramento das atividades aí por motivos de força maior. E aí fica a nossa homenagem aí radiofônica, veiculando a faixa The Lover Was a Faker. Tá nesse disco, como eu disse, Venus Volts Is Dead. Quem lembra, eles tocaram aqui no Rock na Estação do ano passado, aqui em São Carlos. Quem viu, né? Não vê mais. Falando em tocar em São Carlos, né? Uma banda que passou aqui o ano passado 2 vezes, se não me engano, foi o Sorocabanos aí do The Name. Eles estão numa estrada infinita aí. Foi sintomático até deles tocarem bastante aqui em São Carlos ano passado e devem voltar aí em breve também e tal. Os caras estão apostando bastante nesse pique de estrada pra junto com os lançamentos da banda, gravações, singles e tal. Eles tocaram esse ano no South by Southwest, festival importante aí, que um dos maiores festivais de música independente do mundo até. E no Brasil os caras também estão por aí, assim, apostando em tudo quanto é lugar, se jogando, fazendo, lançando clipe. Os caras se jogam, né? Tanto você vê pelos lançamentos, né? Toda hora sai um single, toda hora sai um EP, tem vezes que sai um vinilzinho, lançado na gringa. Formatos inusuais de divulgação e circulação e que tem dado certo, já que a banda não sai da estrada simplesmente e vem fazendo um show cada vez mais foda. É legal que eles, assim, eles têm um trampo digital bem forte, né? Twitter, as mídias sociais aí, musicais e tal, eles sempre estão jogando, trabalhando, fazendo concursos, promoções e outras coisas. A gente vai rolar uma música chamada Put Me In, que tá no single antigo deles, o single novo a gente não conseguiu baixar ainda. É, mas é legal, quem quiser, corre atrás aí que dá pra baixar mais material. É nesse clima bem dançante, aí pós-punk com eletrônico e tal, cantado em inglês aí. Muito bom. E aí a gente termina quebrando tudo com o projeto Zé Maria, galera lá de Vitória, no Espírito Santo, né? Então, daquelas bandas brasileiras que, por um certo período de tempo, praticamente se mudaram, né? Mas de forma nômade pra Europa, rodaram muito por lá, tocando em diversos países. E é legal que quando a banda volta depois de uma experiência como essa, né? Tá sempre com bastante equipamento novo, né, trazendo timbres, sonoridades que a gente tava ouvindo aí já com algumas bandas gringas novas, mas a galera no Brasil começando a produzir assim também, e com uma bagagem de estrada fora que faz performances ao vivo aí arrebatadoras. Eu nunca vi o show dessa banda, desse projeto, tô muito curioso. Cara, eu vi que minha hora vai chegar um dia. Eu vi o tercinho final do show ali em Vitória esse ano. Cara, realmente, assim, foi doido, que tava bombando a festa, eles têm muita presença, né? Sunny Liz, a vocalista, ela é, assim, ela se finge de discreta, depois ela meio que bem performática, mas o resto da galera toda é bem conciso, assim, né? A banda ganha um peso forte ao vivo, né? Misturando programação eletrônica com instrumentos de verdade mesmo, orgânico e tal, ganha uma consistência bem forte. Muito bom, vamos ouvir pra conferir. Vai escutar Aqui Não Tem Silêncio, hein? Esse climão eletrônico pista. Lembrando que o bloco dançante começa lá no Rio de Janeiro com a banda Rock Z, com a faixa Divertido e Veloz. Vamos de som, então. Independência é o Marte aqui, escute diferente. Escute diferente. Opa, opa, era o meu aqui. Bom, esse bloco aí... Aí já... Você vê que o BG, ele tá acompanhando a gente no clima que a gente tá falando. Cara, tá, puta astral isso aí, negócio, cara. Tá viagem. O outro bloco tava mais cegadinho, rolou uma baladinha. Agora esse voto, esse som que tá rolando no fundo tem aliás, a ver aliás, belo com... bloco aí de dança, hein? Nossa. Parabéns, gostei. Nós. Bloco dançante aí pra botar toda a turminha, pra balançar o esqueleto. aqui no segundo bloco Independência ou Marte, finalizando com Zé Maria, com Aqui Não Tem Silêncio. A gente teve The Name com Put Me, Venus Volts com The Lover Was a Fake, aí homenagem, né, póstuma, uma banda que acabou de acabar faz 2 dias. E começamos com Rock Z, Divertido e Veloz. Um rock pra bombar a pista. Com certeza. Bom, dando continuidade aqui ao nosso programa de hoje, é hora do nosso quadro Brado Retumbante. Dale. A gente sempre prioriza, né, a conexão telefônica ao vivo, mas hoje acabamos fazendo uma ligação aí para o Ivan, canibal vegetariano de Itatiba, no interior de São Paulo, para conversar com ele. É legal só dar uma contextualizada rápida aqui. Não tem como fazer o programa, porque ele tá fazendo o programa dele ao vivo lá também, né? Que vai em FM, lá na Rádio Rock, como que é? Na Central Rock FM de São Bernardo do Campo. Daí, quem quiser também conhecer mais, ele vai citar ali, mas procura a Hora do Canibal. Sei lá, Hora do Canibal, procura na internet aí. Vamos de sombra do retumbante. Vamos, a gente passa os links certinhos ali na matéria ali. Que irmão, é nóis. Tô caçando a vinheta aqui, achei. Nossa, tá difícil, hein? Brado 95,3 FM, Rádio Fiscar, programa Independência ou Marte, mais uma vez aqui com o nosso quadro Brado Retumbante, né, sempre com conexões telefônicas, levando ao ar aí a voz dos envolvidos com as mais diversas iniciativas no cenário cultural independente brasileiro. E hoje a gente se conecta com a grande São Paulo, mais precisamente com a cidade de Itatiba, para bater um papo com o Ivan. Tá na linha aí, Ivan? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. É um prazer falar com vocês aí. Da hora. Bom, que nem eu estava anunciando para os ouvintes aí, o quadro Brado Retumbante, nosso quadro de divulgação das mais diversas iniciativas, Ivan, voltadas, né, enfim, à divulgação de toda a cultura independente. Então, acho que é legal, na verdade, você começar apresentando o seu contexto aí, o da Grande São Paulo. Como é que você estava sentindo as movimentações na cena no momento em que você decide, né, começar os seus trabalhos com o Zine e posteriormente com o podcast, com o programa de rádio, e contar um pouco então a história desses veículos pra gente. Não, pode crer. Então, cara, é o seguinte, né, eu gosto de rock assim desde que eu me conheço por gente, né? E aí, através do rock and roll, eu fui conhecendo bandas, publicações, revistas, né? Porque depois, assim, de um tempo já gostando de rock, eu conheci o rock independente, os zines independentes, sozinhos, principalmente na época que era xerocado ainda, tal, que era uma coisa muito massa que rolava. Mas só fazendo uma pequena correção, eu falo de Itatiba, que é uma cidade da Grande Campinas, vamos dizer assim, da região metropolitana de Campinas, né? Uhum. Então, e aí, cara, eu comecei mesmo a escrever zine pra valer em 2005, quando eu montei uma loja de discos. Aí comecei a escrever um fanzine e tal, aí depois de um tempo a galera que escreveu comigo desanimou, todo mundo largou mão. Mas aí eu retomei a ideia, comecei sozinho mesmo com o Canibal Vegetariano, depois chamei um colega, né, um grande camarada que gostava muito de rock independente também, que é meu amigo Vinícius França. E daí em diante, cara, o Canibal Vegetariano começou a circular em fanzine, né, é impresso em jornal e tal, com 2 mil exemplares. E aí tinha uma rádio web aqui da Tiba, que o cara achou muito legal a nossa iniciativa de fazer fanzine, e ele nos convidou para fazer um programa de rádio, não só escrever sobre as bandas, mas mostrar as bandas entrando e abrindo esse espaço para as bandas independentes. Então, aí o programa, ele mescla o lance das bandas independentes com as bandas consagradas, né? Nós misturamos o programa. Uhum. A gente dá muito espaço para a banda independente, faz muito lançamento desse tipo de material e também mistura com as consagradas, né? A gente faz alguns quadros também, né? Assim como vocês aí. Uhum. E daí a gente toca, por exemplo, um quadro. Chama aqui Saudade de Você. Então a gente homenageia assim, já os roteiros que morreram e tal. Uhum. Mas a ideia mesmo é abrir espaço para os independentes, para quem está produzindo e fazendo acontecer, né, cara? Principalmente aqui na nossa cena do interior, né? Legal. É bacana que, acho que independente, né, dessa questão de artista do circuito alternativo ou do mainstream, é bacana essa trajetória que o projeto teve, né? Começando em 2005, então num momento onde a internet já estava consolidada, mas voltando para o formato do zine, né? Mídia física tradicional aí do circuito. Aí depois conquistando a internet e agora chegando até ao espectro radiofônico mesmo, né? O rádio FM, não é isso? Isso, então, aí, né, o programa começou, né, como eu disse, na Rádio Web. E no final do ano passado, 2009, a rádio, ela ia parar de transmitir, né, por vários problemas que todos nós sabemos que há muita dificuldade de tocar uma rádio, principalmente com essa ideia de ser independente. Mas aí eu tinha um ouvinte, cara, que ele é de uma banda lá de Guarulhos, que é o Caps, né, meu, o Joey Caps. E ele gostava muito do programa, ele participava assim toda semana. Ele falou, não, cara, esse programa não pode acabar, tá? Eu vou falar com um camarada. Aí ele falou com um cara lá de uma FM, lá de São Bernardo, cara. E o cara curtiu o programa, comprou a ideia. E agora toda semana ele transmite a Hora do Canibal, a rádio dele lá em FM, né? Nas quatro cidades do ABCD, né? Que é Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Diadema. E também pela internet, cara. E depois de dois meses transmitindo lá na FM, um cara da Acreditativa, de novo, ele montou uma outra rádio web e começou a retransmitir também. Então agora nós estamos em uma FM e em duas rádios web ao mesmo tempo. Bacana, bacana, né? Com certeza, sempre importante para os projetos de mídia livre aí estarem multiplicando os seus tentáculos. Nossa, cara, com certeza, com certeza. Isso é muito importante e eu espero em todos para que apareça muito mais rádios webs, FMs, AMs, entendeu? E que tenham essa proposta de estar abrindo portas para as novas ideias, né, para os novos projetos aí, porque é muito importante, né, o desenvolvimento da cultura, né? Bacana. E você tem, acho que aproveitar para divulgar os links, né, para o pessoal, tanto da versão online do Zine, quanto dos portais para escutar o podcast. E aproveitar se você quiser falar mais sobre alguma outra atividade que vocês relacionam aí, algo ligado a eventos, trabalho com as bandas. Então nós fazemos aqui. Nós fazemos começamos inclusive agora em 2010, do projeto Viva a Independência, que nada mais é do que assim, organizar shows de rock de bandas independentes. É a única coisa que a gente pede, que as bandas tenham material próprio. E a gente leva assim, onde o pessoal nos abre espaço, seja em bufetes, na periferia, em lanchonete, onde houver um espaço, o pessoal fala, não, meu, legal, compra a ideia de trazer as bandas. Nós fazemos isso daí, procuramos trazer bandas de Itatiba, que é a cidade que nós estamos, da nossa região, e de regiões até mais distantes, assim, conforme a possibilidade, né, cara? De fazer esse intercâmbio e de mostrar que tem muita coisa legal acontecendo no Brasil afora aí, né, não? Então a gente tem esse projeto também do Viva Independência, além do fanzine Canibal e do programa Hora do Canibal, né? Legal, acho que, né, estão dando uma divulgada aí, reforçando. Para quem está acompanhando e se interessando, é só acessar o canibalvegetariano77.blogspot.com ou também a hora do canibal.podomatic.com para ouvir o programa. Isso, né? Isso. Aí sempre fica disponível no nosso site do programa. O ouvinte, ele sempre vai conseguir ouvir, assim, vai ter uns quatro programas disponíveis lá. E nesse programa nós também levamos convidados, né, especiais assim, durante a apresentação do programa, porque nós estamos agora também abrindo espaço para outros tipos de músicos independentes também, né, não? Aqui não foge tanto assim do rock and roll, que é músicos de country, country billy, psycho billy, e até agora, com a época de eleição, a gente vai começar a abrir espaço também para alguns candidatos que queiram se expressar e discutir cultura, e falar desse mercado independente que está surgindo aí com muita força, que já surgiu e está muito forte, né, cara? A gente quer discutir isso aí com ele também, como que o poder público pode nos ajudar, né, cara? Perfeito, perfeito. Com certeza nesse período, nesse ano de eleições aí, né, papel também dos veículos de comunicação, de quem trabalha com mídia social e comunicação livre na internet, também está se aproximando da questão eleitoral, até para pressionar aí os candidatos e garantir, né, uma presença bacana na pauta da cultura aí nos próximos governos. Exatamente, porque aqui é muito maltratado o pessoal que lida com cultura, vamos assim dizer. Nós não somos bem tratados, não somos bem vistos, vamos assim dizer, né? Uhum. E acho que cultura, educação é o que vai levar o país para frente, né, cara? Bacana. Bela mensagem aí pra gente acabar essa sessão final de comentários aí, né, sobre o canibal vegetariano, Zine, e sobre o programa também, A Hora do Canibal. Ivan, sempre no quadro retumbante, a gente gosta de terminar aqui com o convidado passando um pouco a sua relação, né, pessoal, aí anunciando os sons que escolheu. Então fica à vontade aí pra gente pra apresentar Mão de Vaca, Drácula, Espasmos de Braço e os... Né, e, o Leptospirose e aí Espasmos do Braço Mecânico, isso mesmo. Então, meu, o Mão de Vaca é uma banda que está ativa, na qual até eu toco, né? Bacana. Fazendo uma propaganda, que já estou faz um pouquinho mais de um ano aí com essa banda aí. que é uma banda de hardcore, né? E que a gente também bate muito nesse lance de críticas, e mas não só criticando, como até mostrando um ponto de vista, até mostrando algumas alternativas que poderia ser feito. O Drácula é uma banda de Campinas, uma banda que mistura punk, rock, com surf music e garagem dos anos 60, sim, uma banda bem louca. Eles já tocaram, tá, tipo, uma banda muito massa, que quem faz parte dela é o Daniel E.T., que toca baixo no Mussarelas, né? Bacana. A banda Mussarelas aí. Ah, também faz os Braços Mecânicos, uma banda que conheci esse ano. Os caras são aqui, São Bernardo do Campo. Toquei com eles lá em São Paulo, no festival que rolou lá em São Paulo, muito massa também. Foi o coletivo dos caras que organizaram, que é o Buzina Elétrica. Um coletivo muito massa, assim. Os caras também agitam umas paradas muito loucas, e a banda é excelente. E daí, nesse intercâmbio cultural, eles nos chamaram para tocar em São Paulo, e nós trouxemos eles os passos para tocar aqui em Itatiba, né? Com outras bandas daqui também. E o Leptospirose, né, cara? Que é uma banda assim, que eu gosto pra cacete, assim. É uma das minhas favoritas do momento aí, do Kit Brown, que traga esse Paulista, que é uma banda maravilhosa, e acho que é uma já das tops, assim, do nosso underground atualmente aí. Maravilha, bem apreciado por aqui também o Leptospirose. Ivan, brigadão aí a sua participação, hora da gente rolar os sons, começando um climinha mais samba com Mão de Vaca. Valeu a conexão, tamo junto e seguimos se falando a partir de agora. Com certeza, cara, vamos fazer bastante contato, e por que não fazer umas trocas aí também, shows e outras coisas e mais, né? Com certeza, tamo junto, a gente se fala aí em breve, velho. Com certeza, cara, muito obrigado pelo espaço aí, agradeço. E boa sorte a todos aí. Abraço, falou. Vegetariano aí, Ivan Canibal entrou trocando ideia com a gente por telefone, né? Entrevista gravada e depois a gente falou um som assim, Mão de Vaca, Drácula, Leptospirose e Espasmos do Braço Mecânico. Finalizando. Bom, agora a gente dá sequência ao programa aqui, como a gente anunciou no começo, conectando mais uma vez com a grande São Paulo, né? Na verdade, agora com a Zona Norte de São Paulo. É hora do quadro Povo Heróico. Povo Heróico. Isso aí, sempre buscando conectar com pessoas interessadas, antenadas aí e ativas, na verdade, em prol da cultura independente, não só da cultura independente, de ações sociais, ações de transformação cultural. E então a gente volta a falar hoje, depois de praticamente um ano que a gente fez um especial ali com o SICA, Centro Independente de Cultura Alternativa e Social. Então a gente volta a falar agora sobre o SICAS, mais especificamente com o Juninho, que tá do outro lado da linha lá. Salve, Juninho, tá escutando nós aí, man? Alô, Juninho? Alô, tô escutando bem baixinho, velho. Bom, alô. Beleza, mano, tamo aqui. Espero que esteja, a gente tá fazendo um ajuste fino aqui. Tá escutando melhor agora? Tranquilão? Tô ouvindo um pouco agora. Tá, beleza. Cara, acho que é legal dar uma contextualizada, voltar um pouco. Há cerca de um ano atrás a gente fez um especial aí contando sobre as ações, né, do SICA, todo o trabalho de formação com a molecada, trabalho de inserção mesmo, de troca de experiências culturais aí toda a comunidade mesmo, no Jardim Julieta aí e tal. E cara, aí nos últimos tempos tem acontecido uma situação bem grave, né? Acho que foi uma falta de respeito, na verdade, uma prática gravíssima, na verdade, né, que chegaram para demolir, com a liminar, né, para demolir o espaço. E eu acho que é legal vocês darem uma resgatada aí nos últimos meses aí, todas as ações que estão acontecendo e como que está essa batalha até agora, na verdade. Então, um processo de combate cultural, guerrilha cultural muito intenso aí, bonito de se ver. A gente está junto para contextualizar e lutar junto, né? Tá certo, então. Da última vez que a gente tinha conversado com vocês aí, a gente meio que apresentou uma ideia que estava em formação, né? A gente estava convidando bastante coletivos, estava uma série de artistas se envolvendo aí, a ideia foi desenvolvendo, o espaço foi tendo um melhoramento. A cada final de semana a gente convocava mutirões e a ideia desenvolveu até que a gente estruturou. A gente, até uns meses atrás, a gente estava com aula de inglês lá, aula de teatro, biblioteca já estruturada com mais de 1000 livros lá e um acervo independente gigantesco, o estúdio funcionando para ensaio, gravação, que a gente teve o ano passado também o apoio do programa VAI, da Secretaria de Cultura. Então o projeto estava bombando, até que, e desde o início a gente, tipo, foi trampando alternativamente por causa de uma série de impedimentos burocráticos, que a gente não tinha concessão de uso do terreno lá. Como ficou abandonado há vários anos, quando a gente procurou a responsabilidade fiscal do terreno, a subprefeitura aqui da área não assumiu a responsabilidade, passou, falou que aqui a área era de responsabilidade da Coab, a Coab falou que não era de responsabilidade da Coab, era da Imurb. Então a gente era jogado de órgãos em órgãos e nunca chegamos numa responsabilidade fiscal correta, assim. Aí a gente teve informações na Coab de que quando os moradores comprassem os prédios, passando a ser proprietários, o centro comunitário seria a propriedade dos moradores também. Até que a gente tinha fechado uma reunião com os moradores em assembleia, com os representantes, síndicos dos prédios, que apresentando o nosso trabalho, nossa proposta de trabalho, nosso projeto futuro para o espaço e tal. E eles aprovaram, a gente registrou esse documento em ato, e esse era o documento que a gente carregava, que a gente apresentava em projetos, tudo, em parcerias com a prefeitura, parceria com os comerciantes locais, tudo, embasado nessa informação de que o espaço era de pertencia a nós, moradores da comunidade, né? E aí, há alguns meses atrás, a prefeitura iniciou algumas obras na praça lá que tem em torno, e que nesses 3 anos também a gente passou denunciando o abandono da praça também, o estado de calamidade lá, a falta de atenção, de iluminação, de policiamento. E aí eles iniciaram uma reforma lá na praça, e com essa reforma começou uns boatos lá que os prédios que existiam na praça seriam removidos, que é o prédio do SICAS e o prédio do Grêmio, onde funciona um vestiário lá, que na frente do SICAS tem um campo de futebol também. Então a gente começou com esses boatos, fomos buscar informações, e toda vez a gente era ludibriado, não tinha um atendimento formal, né, na subprefeitura. a gente era encaminhado novamente para outros órgãos, a gente mandou ofício, não teve resposta dos ofícios, até que um dia eles chegaram lá com seguranças, com fiscais da prefeitura, GCM e tudo, avisando que a gente tinha que sair até o final de semana, que na segunda-feira eles viriam demolir os prédios, que tinha uma reforma para a praça e tal, que já tinha licitação em andamento, tudo, e que a gente tinha que sair, que a gente estava ocupando irregularmente o local. Mas não vieram com mandato, nenhuma notificação, nada. Só vieram de boa, que avisaram com seguranças, tudo. E no dia seguinte vieram com a polícia militar. Nos renderam lá no espaço, tiraram todas as coisas de lá. E aí começou esse conflito, né? Porque eles vieram sem nenhum tipo de mandato, tipo, totalmente numa atitude arbitrária, tipo, ilegal e tudo. E a gente, quando a gente se livrou do atentado, que deu uma apaziguada na situação, é que a gente recorreu tipo, aos amigos, à mídia, parlamentares, que a gente conhece tudo. Fizemos uma pressão e conseguimos uma reunião para segunda. O desalojo foi na sexta, conseguimos uma reunião para segunda. Só que na segunda também ele tinha marcado a reunião para tarde e na segunda de manhã tinha colado os tratores lá para tentar a demolida do mesmo jeito, mesmo antes de um primeiro diálogo, no caso, né? E eles alegavam que, tipo, que não tinham conhecimento da iniciativa, sendo que, tipo, a gente mantém parceria com a Secretaria da Cultura há 3 anos já. E aí, nesse embate todo aí dessa luta aí de informações com a prefeitura, a gente juntou os coletivos, toda a comunidade aqui para fazer a resistência, impedimos a demolida do espaço, conseguimos na reunião um prazo para apresentar uma documentação de defesa e agora, nesse momento mesmo, estava passando no CQC aqui uma reportagem que eles acompanharam no 14/6 do mês passado, está passando hoje a reportagem, que eles vieram acompanhando também, pressionaram lá os políticos, e eles deram esse prazo aí, a gente está com bastante coisa encaminhada, bastante gente mobilizada a nosso favor, e parece que a coisa está caminhando para ser resolvida da melhor maneira, assim, a gente está, tipo, mobilizando todos os tipos que a gente tem. Tem galera da USP, de engenharia, que está já mobilizada para os projetos arquitetônicos, tem advogados, tem políticos, tem uma série de os coletivos também que estão exercendo um papel fundamental aqui, intensificando as atividades. E aí estamos aí, né? Vencemos uma primeira batalha e tem as coisas que vêm para as coisas ruins que estão vindo para o lado bom também, né? Que aí, nessa intensificada toda aí, tipo, a gente conseguiu muito contato, muito mais próximo com outros coletivos, com outros tipos de trabalho, e a coisa vem ampliando. Estamos aí nessa pegada aí. Bacana, como você disse, a batalha foi vencida, mas a guerra ainda, pelo visto, continua, né? Mas é bem bacana da gente ouvir os relatos também, estava acompanhando as informações à distância, e ver que pelo menos um momento de respiro, né, a galera conseguiu construir para dar os próximos passos. Acho que nesse contexto é legal se você quiser, de repente, divulgar, e já tem bastante gente conectada, quais são, né, as próximas ações pontuais de contra-ataque, que eventos que vocês vão estar fazendo aí com essa pauta da resistência, da permanência no espaço, para mais gente poder participar dessas próximas etapas também. Eita. Alô? Fala aqui. Alô, não tô conseguindo ouvir direito, irmão. Oi. Voltando. Opa. Oi. Não, a gente tava querendo saber das iniciativas e o que tá rolando mesmo de contra-ataque cultural, assim, que vocês estão fazendo, as mobilizações, programação extensa nos últimos meses, mutirões, seguindo com... Então, a gente tem feito essa mobilização. O SICA já tem essa proposta bem ampla, assim, aberta de propor isso, né? De a cada final de semana tá convidando gente diferente, atividade diferente para tá gerando essa rotatividade. Isso é uma das ideias do projeto, que já funcionava assim, né? Com esse atrito que a gente teve, essa necessidade de apoio mesmo, que a gente clamou, que a gente pediu, que a gente correu, aí a galera foi se envolvendo mesmo, vendo como que tava a pegada dos participantes mesmo, de como a coisa já tinha desenvolvido, gente que tinha iniciado o trabalho só atrás com a gente e voltaram agora e tipo, viram um espaço totalmente renovado, novo, tipo, com muito mais propostas. Então é tipo, a galera de antes tá voltando, novas pessoas estão aparecendo e o SICAS é bem isso, né? A gente tenta trabalhar sempre a cultura alternativa mesmo, o lado independente da arte mesmo, da gente se unir, independente de recursos, de autorizações, de censuras, a gente tá lá e a gente fazer acontecer com o que a gente tem para trocar, para oferecer e para receber. Massa, hein? Ó, quem quiser saber mais, né, tem tanto o blog do SICAS, né, quanto o blog do ficasicas.blogspot.com, que foi muito legal a iniciativa que vocês criaram, justamente para um blog para mostrar esse manifesto, né, registro de apoio e mobilização artística e comunitário do espaço, né. Cara, eu acho que se quiser dar alguma consideração final, linkar, eu acho que é sempre legal mandar um salve para os parceiros e para as pessoas que estão junto na batalha aí. E a gente separou alguns sons aqui que você mesmo indicou também, para que eu acho que também dá uma contextualizada aí, né, de quem tá junto nessa história e tal. Pode crer, demorou. Então, eu queria dar um salve na galera que, tipo, mano, pelo que a gente passou aqui dessa experiência, não só do atrito com a autoridade, mas desde o início, assim, da formação, da gente pegar e enfrentar de cara mesmo, mesmo sem ter experiência com a administração, com a coisa formal de toda essa coisa que, tipo, o SICAS transformou a gente em produtores e muito mais que isso, né? Então, o salve que eu queria dar é da galera, tipo, em todo lugar, não só em São Paulo, não só aí. Tipo, a gente tem que ir pra cima, principalmente dos espaços públicos, dos lugares abandonados, porque se a gente quer fazer acontecer, a gente pode fazer acontecer. Basta querer e basta a gente, tipo, pensar e usar o pensamento para as boas finalidades. Então eu queria dar um salve também da galera aí, tipo, conhecer esse site aí novo aí que você citou, que é o ficasicas.blogspot.com, e mandar aí mensagem aí pro projeto.sicas@gmail.com. Aí manda um salve aí pra mim, Juninho. Vou estar respondendo aí com uma satisfação e publicando a mensagem de apoio aí de quem quiser tá enviando aí pra gente publicar lá, ou pra conhecer mais o trabalho, saber de perto, ou pra gente estar enviando materiais, dicas de como começar, de como fazer, ou oficinas pra gente trocar também. A gente costuma fazer ciclos, sair do SICAS, levar as coisas do SICAS para outras iniciativas. Então tamo aí, vamos entrar em contato, que a gente tá aí sempre pra trocar. Da hora. Quem quiser saber mais também, no site do Sinfonia de Cães, né? Afinal, a família é bem grande, o Sinfonia de Cães, Sinfonia de Cães sem acento, né? .org, tem lá também bem relatado, né, todas as experiências, a galera que também tá participando bem, bastante do processo, né, Juninho? É isso aí. Bom, pra agradecer a participação mais uma vez, saiba que a gente tá junto aí na luta, velho. Mesmo a distância aí, tamo aí com o nosso apoio aí, né, na medida do possível. Demorou mesmo, nossas... uma satisfação nossa, a gente que agradece. Tamo junto aí, usando o rádio também como guerrilha aí pro bem, né? Bom, vamos finalizar aqui então, escutando alguns sons que fazem parte aí dessa história toda, né? A galera parceira que trampa junto, desde oficina, apresentação, tudo mais. A gente começa com o Vincebos, com A Vida é um Jogo e o Jogo é Podre. Depois a gente escuta aí um projeto... exercendo aí A Vida é um Sample, né? Vamos resgatar um vídeo da internet aí, uma apresentação ao vivo do Extreme Blues Dog, que é um projeto de Woman Band do Roger aí, músico e ativista cultural aí também, faz parte da história toda. Depois a gente escuta a tua banda, né, Juninho, com Chamusco, e finalizamos com Popstar e City Killers. Se quiser comentar alguma coisa sobre a galera, a gente já rola o som na sequência aqui. Eu mesmo. Quer comentar alguma coisa, man? Vamos de som. Não, manda o som aí que é isso aí, Ficas é produção. Tamo junto. Já fala por si próprio, vamos mandar bala aqui então. Valeu demais mais uma vez. É isso aí, Independência ou Marte, povo heróico, escute diferente. We'll be right back. independência ou morte. Sacou, sacou? OBG, OBG. Tá no mic. Ah, aqui ó, vou ligar seu mic que vai funcionar melhor. Tá. O BG fica acompanhando, né? Nosso bloco. Entendi. Bom, esse bloco aqui pra coroando, né? O coroando. Coroando, meu. Povo heróico com os Sicas, né? Na verdade, nosso apoio radiofônico aí aos Sicas, né? O Fica Sicas, o Centro Independente de Cultura Alternativa e Social lá de São Paulo, né? Lá do Jardim Julieta. A gente trocou ideia com o Juninho aí, falando sobre todas as tretas e, na verdade, o contra-ataque cultural, guerrilha que a galera tem, trabalho de formação e vivência comunitária muito, muito louco. A gente não conhece ainda, mas como tá falando com o Juninho depois, próxima oportunidade, a gente tem que estar junto nessa história também, de alguma forma presencial também. Por enquanto, estamos dando nosso apoio aqui no programa, né? A gente escutou também, então, o Vincebus, o Extreme Blues Dog, o Chamusco, e terminamos com o Noise aí do Popstar Acid Killers. Muito falando bom. Em Noise, né? Falando em Noise, estamos chegando ao quartinho final. Quartinho final, chega aí, quem tá ao vivo passou das 11h30, chegando quase 11h40 da noite, quem tá escutando o programa já... Aí, 1h40 de programa, já escutou, começando com a TV. Falando em Noise, né? Tô esbarrando o microfone aí. A gente começou com MPB, rolou uns rock eletrônico dançante, bastante porrada, bastante rock e tal. Agora é hora de rasgar tudo mesmo com experimentações multissensoriais aí. E mais uma conexão com, na verdade, uma segunda parte de um bloco que a gente iniciou há 2 semanas atrás com a produtora Mutante, que é um catálogo, né? Na verdade é quase uma produtora nômade, assim, da chilena, né? Na verdade eles têm, a maior parte da galera tá em Santiago, mas tem pessoas acho que eles vivem espalhados em vários lugares do mundo, e a gente vai rolar alguns sons também, não só chilenos, mas de outras partes desse universo experimental mundial. Acho que fazendo a conexão, né? É legal lembrar não só pela sonoridade dos artistas do catálogo, mas também... Né, por essa forma de produzir, disponibilizar freneticamente conteúdo na internet, que aí os trabalhos da produtora Mutante, né, lembram, aí se assemelham em diversos campos ao pessoal do chimpanzé.org, né, que a gente também já divulgou, veiculou e compilou por aqui. Legal, e sempre nessa onda também, eu acho que sempre vale bater na tecla mais uma vez aí dos hardwares abertos, circuit band, do hacker mesmo... No lifestyle aí de mudar, buscar, pesquisar timbres e tudo mais. E essa galera é muito ligada a isso, a oficinas, a produções bem experimentais, não só no formato, mas no todo o processo, nas ferramentas mesmo. A gente vai começar aqui com um projeto chamado Ojo, né? Olho, que chamado Rádio Comunitária, aí também sintonizado com as ondas livres. Mas esse projeto é um projeto experimental, na verdade, né? Eles são 9 integrantes, então, como eles colocam, improvisação a 18 manos, né, 18 mãos. E essa sessão que a gente vai escutar, na verdade, ela foi gravada num deck estéreo, lo-fi aí. E como eles citam, assim, é muito mais interessante pela expressão e pela... praticamente por uma áurea da vibe de improvisação, de uma jam com os equipamentos e tal, do que pelo preciosismo mesmo de gravação que a gente é acostumado a ouvir. A gente sempre tenta aqui quebrar com os padrões radiofônicos, eu acho que a gente vai ainda mais longe no dia de hoje. Muito bom. Seguindo aí com o nosso experimentalismo no quartinho final do programa de hoje, a gente vai conferir o som do projeto Hombre Hambre, né, traduzindo aí Homem Fome, e uma galera que tinha uma banda de hardcore, e a hora que o baterista pulou fora, a galera seguiu gravando, tocando, registrando, recortando, colando, mixando, né, de forma caseira e descontraída. E o resultado é essa faixa que vem com o mesmo nome do projeto aí, Hombre Hambre, que a gente confere hoje. A gente fez uma edição radiofônica aqui, para caber os outros também aqui. Na verdade é um disco que eles lançaram, que é uma faixa só, assim, de ter uma meia hora mais ou menos. Eu recortei um trechinho pra gente sentir um pouco do clima aí da fome humana, aí do homem fome. Bacana. Então depois a gente se conecta aí com outros lugares do mundo, atravessando o continente, indo lá pra Europa. Uma banda que faz parte do catálogo ali também da Produtora Mutante, né? Que foi lançado aí, quem quiser saber, catálogoproductoramutante.blogspot.com. Tá lá também pra baixar esse disco. Eles recebem e lançam muita coisa. Lançam muita coisa, sintonizados aí com pessoas que estão na mesma vibe, né? A gente vai escutar um projeto que eu acho que tem influência aí também de músicos chilenos e latino-americanos também. Mas é um projeto que eu acho que tá na, pelo menos chegou na, da França, né? Pro pessoal, que como tá no release. É o Osso y los Mongos Frenéticos. É, a gente vai escutar uma música. A que tudo indica chama El Rotario Mopocho. Se não me. Meu portunhol aqui não. Se meu portunhol não me falha. Não me falha, minha visão. Ei, meu Deus. Meu Deus, só falar em. Em falha. Importante, é. Bom, é. Essa ideia. Na verdade, é a mesma vibe que do resto da galera também, né? Influenciado aí por. Vibes surrealistas, meios de comunicação, experimentações. É, em todos os sentidos, camadas das percepções aí, eles fizeram com uma gravação também, né? Uma gravadora, como se fosse um gravador assim, captando sessões de improvisação ali. A gente vai escutar esse projeto, Osso y los Mongos Frenéticos. Bacana, então na sequência, pra fechar o programa com chave de ouro, tanto sendo coerente com a abertura que a gente dá pras sonoridades experimentais nesse espaço, quanto, né, pro abertura que o pessoal da Produtora Mutante dá para artistas de todo mundo que mandam trabalhos para eles e eles passam, né, a disponibilizar isso no site como artistas do seu catálogo também. A gente vai tocar um material que os caras receberam enviado diretamente do Japão. Então é o Shinun Sapai Explorações Dubitativas. É legal que Dubitativas é realmente influência dub, assim como o Lagoa de Acapulco, que a gente citou no outro programa, que é um da galera meio que capitaneia esse processo todo aí da Produtora Mutante, de oficinas e tudo mais. Esse projeto eles conheceram aí no Japão e inclusive remixa uma das faixas da Lagoa de Acapulco também e tal. É bem interessante. Acho que não tem muito o que falar, na verdade. Tem que experimentar esse trabalho desse duo experimental, né? Meio clichêzão, mas é, vamos ver o trabalho desse duo aí. Do outro lado do planeta, mas extremamente conectado com as realizações latino-americanas aqui. Muito bom, vamos conferir então. Só os fortes sobreviverão. A gente se encontra no fim do programa com quem restar. Firmeza, vamos então. Produtora Mutante, quartinho final. Alto nível de psicodelia. Independência ou Marte, tentáculo radiofônico do nosso ponto de cultura, sua fonte semanal de informações sobre a música independente e outras manifestações culturais que pipocam pelo Brasil. Yeah. isso agora também fica bem. Yeah. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Estamos todos esperando el tsunami. Ô, doideira. Que, como é que falaram aqui? Que doideira, meu Deus. Comentário dos ouvintes aí. Assim, aumentou o número de ouvintes aqui, né? Ligações, pessoal querendo saber que som é esse, né? Essa maluquice toda aqui. Bastante gente sobreviveu, né? Mas é isso. Bom, acho que a gente precisa chegando no final aí do programa de hoje. Vamos mandar os salves, então. Só relembrando aqui nesse bloquinho, quartinho final aqui pro Doutora Mutante, Shinsupai, Explorações Dubitativas, Osso e Los Mongos Frenéticos, Hombre Hambre e Ojo. Aqui, quem quiser, quem não estiver escutando ainda, estiver escutando ao vivo, procura lá depois no blog, né, foradoeixo.org.br/independenciaomate, que tem a tracklist certinha lá pra todo mundo ver, link pra baixar o programa e tudo mais. Muito bom, então... Vamos mandar os salves então pro Varetinha e pro Léo, que acompanharam e interagiram aí com a gente o programa inteiro. Pro grande Fazola lá de Americana, aquele interior de São Paulo, né, representando toda a família SHN, que mandaram pra gente, né, um presente muito bacana hoje aí, um clássico lambi-lambi do SHN. Pra Maite, que acompanhou na Twitchcam também. E... outros comentários na Twitchcam. E um grande salve especial aí... pra DJ Yasmina, DJ que Yasmina faz aniversário hoje. É, já completou, passou 3 minutos, ela já tem 22 aninhos e 3 minutos de vida. Parabéns, DJ Yasmina, que não teve hoje aqui presente com a gente. Mas a gente vai dar um forte abraço nela aí. E é isso daí, acho que semana que vem, quem sabe, ela tá aqui junto com a gente. A gente tira uma onda aí com a juventude dela. foradoeixo.org.br/independenciaomarte, acessem, semana que vem tem mais. space.com/indiormars, siga no Twitter, @indiormars e tudo mais. Conheça, venha fazer parte desse universo. Falou.